aqui, viu? Gabriel! Ali, ó. Ali é o... Ali, ó. Isso. Começou, Biel. É Nicolas o nome dele. Nicolas. Então, fala, Nicolas, quer brincar um pouco? Tá descansando, Nicolas? Tá bom, querido. Ele tá falando pra te correr. É. Ele agora não tá com vontade, ele tá descansando. Deixa ele descansar. Você aumentou aí? Não. Não aumenta muito, não. Não tô vendo aqui, mas qual que é? Biel? 4, 3, 2, 1! Um, seis, dois, dois, um! Canta, Biel. Canta, Biel. Ó. Adeus. Yeah.